Seção 26 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. Sobre a questão da escravidão, de José Bonifácio de Andrada e Silva. José Bonifácio, São Paulo, Santos, 1765-1838. José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência nacional, estadista, sábio e poeta, era formado em Direito Civil e em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra, sócio da Real Academia de Ciências de Lisboa e de muitas outras associações científicas de Portugal e outros países. José Bonifácio viajou 10 anos pela Europa, dedicando-se ao estudo das ciências naturais, em que se tornou notabilíssimo, como demonstram os importantíssimos trabalhos que deixou, merecendo, pela competência de que deu provas, ser nomeado, quando voltou, Intendente-Geral das Minas e Lente de Geognosia em Coimbra. José Bonifácio foi o principal ator desse drama estupendo da nossa independência, que teve começo em 1821 e cujo epílogo foi o memorável 7 de setembro de 1822, para o qual ele concorreu com o melhor dos seus esforços, como patriota, como grande espírito e como o mais sábio e atilado dos estadistas. Exilado em 1823, permaneceu o grande brasileiro em França até 1829, e foi durante o tempo em que teve de curtir as agruras do ostracismo a que o condenou a ingratidão dos brasileiros que o digno patriota publicou, em Bordeaux, as suas Poesias Avulsas de Américo Eliseu, escritas em estilo puro vernáculo e em linguagem castiça e correta. Depois do 7 de abril, escolhido por Pedro I, exerceu o cargo de tutor dos seus filhos, entre eles Pedro II, comissão de que os ódios e paixões da época o despojaram, sendo até processado. Em essa memorável representação à Constituinte, sobre a sorte dos índios e dos negros e sobre a abolição da escravidão, José Bonifácio teve ocasião de revelar-se um grande e previdente estadista, que anteviu o futuro, cujos males predisse, prognosticando, com a precisão de um vidente, todas as desgraças políticas e civis que nos têm sucedido. Fossem ouvidas as palavras do velho estadista e a escravidão, a causa máter dos nossos males, não teria produzido os resultados funestos que vamos presenciando. Sobre a questão da escravidão. Como cidadão livre e deputado da nação, dois objetos me parecem ser, fora a Constituição, de maior interesse para a prosperidade futura do Império. O primeiro é um novo regulamento para promover a civilização geral dos índios do Brasil, que farão, com o andar do tempo, inúteis os escravos. O segundo, uma nova lei sobre o comércio da escravatura e tratamento dos miseráveis cativos. Proponho-me mostrar a necessidade de abolir o tráfico da escravatura, de melhorar a sorte dos atuais cativos e de promover a sua progressiva emancipação. Cumpre progredir sem pavor na carreira da justiça e da regeneração política, mas cumpre que sejamos precavidos e prudentes. Como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos? Comecemos desde já esta grande obra pela expiação de nossos crimes e pecados velhos. É preciso que cessem de uma vez os roubos, incêndios e guerras que fomentamos entre os selvagens da África. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados no porão de nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem de uma vez todas essas mortes e martírios sem conta, com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro, É tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. É da maior necessidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil. Cuidemos, pois, desde já, em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários e em amalgamar tantos metais diversos para que saia um todo homogêneo e compacto, que se não esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política. Mas que ciência química e que dexteridade não são precisas aos operadores de tão grande e difícil manipulação. Fim da sessão 26. Gravado por Rogério Maciel.